Boi pisou, pisou, pisou, boi pisou, tornou pisar. Boi pisou, pisou, pisou, boi pisou, tornou pisar. Boi de fama entrou na roda pra pisar quem duvida. Boi de fama entrou na roda pra pisar quem duvida.